Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início ao nosso programa com a banda Bora, Pequena Londres. Eles que são de Londrina, Paraná. Depois tem Higgs, Tempo de Amar. Eles que são de Niterói, Rio de Janeiro. Na sequência tem Almas Elétricas, Dói Não Ser Aceito. Eles que são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois tem Estrangeiros Daqui, Sou Viajante. Eles que são de Itaperuna, Rio de Janeiro. Na sequência tem Acorde 7 Blues Band, I Tried. Eles que são de Goiânia, Goiás. E para finalizar o bloco, tem Macaco Sapiens, Vício do Corpo. Eles que são do Rio de Janeiro, capital. Vamos lá? Let's rock! Com vontade de viver, sorrir, descomplicar, beijar, agradecer. Sair pela cidade, festar, efervescer, cantar a liberdade, fazer acontecer. Hoje eu acordei com vontade de curtir, florir, contagiar, brincar, me divertir. Juntar as amizades, dançar e pedir bis, matar essa saudade, amar e ser feliz. Eu sei que essa cidade é tão imensa, maravilhas dos teus beijos. Falar de amor não tem hora, nem tempo pra esperar. Chama, vem queimando, tudo sem limites. Quando você me liga, sem saber que estou louca pra ouvir sua voz. Gritos de agonia sufocam o meu peito. Vivo com essa dor dentro de mim. Só você me entende, só você pra me ajudar. Meu amor, cadê você? Eu procuro teu olhar no mundo ao meu redor. Insiste em me julgar, só você me entende. Preciso de você aqui comigo. Preciso do teu toque, do teu carinho. Venha, meu amor, não me deixe aqui sozinho. Meu amor, cadê você? Eu procuro teu olhar, o mundo ao meu redor. Insiste em me julgar. Esquecer que não sou normal. O mundo não me entende, eu já não sei o que fazer. Sozinho em meu quarto, só penso em você. Sinto uma agonia dentro de mim. Todos os caminhos me levam a você. Preciso te encontrar, preciso te sentir. Preciso do teu toque, preciso do teu carinho. Não me deixe aqui sozinho. Se passaram de repente, tanta coisa já ficou pra trás. Mas tem um caminho pela frente. Eu sei, não é tarde demais. Tem muito som ainda pra fazer. Passaram de repente. every single day. I feel same sensations to fly away. You don't know where I am. I don't know. I try to escape again. Até Quanto tempo a gente não se cruzava? Nossos caminhos mudaram, mas parece que não esfriou. Pelo que eu posso perceber agora, continuo perdendo o controle. Quando cê chega, o coração palpita. Quando cê vai, minha boca grita. Não tem jeito, pode o tempo passar. Não tem jeito, pode o mundo cair. Não tem jeito, pode tudo mudar. Não tem jeito, posso até querer fugir. Você é um vício do corpo, um vício da alma. Doença e remédio me ferem, me acalma. Você é um vício do corpo, um vício da alma. Doença e remédio me ferem. Calma. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, daquele jeitinho que deixa sua mãe louquinha, louquinha, louquinha para limpar o fogão depois. Vamos chegar à hora dos nossos apoiadores, a começar pela Balbúrdia Records. Punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a cena independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E fiquem agora com o nosso outro apoiador no Minuto Hora Rocker. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Santos e esse é mais um Drops, ou Minuto do Hora Rocker, aqui na programação da Frigideira Acústica. O Hora Rocker é um programa, um projeto destinado à divulgação do underground de brasileiro. No próximo dia 17 de março, eu vou entrevistar a banda Peyote, que é um grupo de rock, pop rock, punk do Rio de Janeiro, formado exclusivamente por mulheres, certo? Então na próxima terça-feira, dia 17 de março, eu às 21 horas e 20 minutos vou receber a banda Peyote no Hora Rocker Entrevista, lá no canal Hora Rocker no YouTube, certo? Sempre lembrando que todas as terças-feiras eu entrevisto uma banda nova, alguém do underground, e às quintas eu divulgo o underground e suas agendas, certo? Eu sou o Luiz Santos e esse foi mais um Minuto Hora Rocker. Lembrando, Hora Rocker, aqui o underground é notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura, regada base de muito salgadinho, acompanhada de docinhos e um grande bolo. Isso porque eu, Patrícia Schack, estou comemorando meu aniversário neste dia 15 de março, domingo de estreia dessa semana do Frigideira Acústica. Exatamente, tô de aniversário e vou comemorar a semana inteirinha tocando dois sons meus aqui no Frigideira Acústica. A começar com o meu primeiro som, juntamente com Bellini Rock, Qual é o Problema? Eu que sou daqui de Maringá, no Paraná, e Bellini Rock, que é de São José dos Campos, São Paulo. Depois, vai ter para comemorar também Favorite Dealer, Waves, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência, vai ter Alberto Pereira, Quem Está Contigo? Ele que é de Tatuí, São Paulo. Depois tem Versos de Outubro, Eles Nos Querem Assim, eles que são de São Lourenço da Mata, no Pernambuco. Na sequência vai ter Legista, Medicina Macabra e sua sonzeira pesada, eles que são de União da Vitória, Paraná. E para finalizar o bloco e o programa, tem eu de novo, Patrícia Schack, com a música Pérola James, eu que sou de Maringá, no Paraná. Um beijo da Shaq e até a próxima semana. Com muito parabéns para mim nesta semana inteirinha. Um grande beijo da Shaq e vamos lá? Let's rock! Qual é o problema em que você vê? Mas qual é o problema que eu preciso entender? Qual é o mistério que eu vou desvendar? Juntar os segredos pra lhe conquistar. A nossa música vai tocar. Quero estar do seu lado, quero lhe abraçar. A minha poesia é você estar aqui. E teu encanto, baby, levo para dentro de mim. Mas qual é o problema? Mistério que eu vou desvendar, juntar os segredos pra lhe conquistar. A nossa música vai tocar. Quero estar do seu lado, quero lhe abraçar. A minha poesia é você estar aqui. Teu encanto, baby, levo para dentro de mim. Mas qual é o problema? So Me mostre agora onde você está. Foque o seu pensamento. O momento é só nosso. Deixe esse computador. O que hoje é domingo, vê se faz um favor. Ontem foi dormir tão tarde. Passo o dia cansada. Só pode adicionar você. Combate o tempo então. Segue comigo. Nessa proteção de tela, cabemos você e eu. Quero uma foto sua. Sempre sorrir. Larga desse celular. Por favor, me mostre agora onde você está. Foque o seu pensamento. O momento é só nosso. Deixe esse computador. O que hoje é domingo, vê se faz um favor. Ontem foi dormir tão tarde. Dia cansada, ó meu amor. Olha o meu coração. Só pode adicionar você. Compartilhe o tempo então. Sempre comigo. Nessa proteção de tela. Sua, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. We'll be right back. presos querem assim. Com a lei da mordaça, com esse sorriso sem graça, espalhando desgraça por todos os lados, com todos os medos. Eles os querem assim, espiando sangue no poço, com a corda no pescoço, dentro desse sufoco, sem ter esperança, a vida balança. E eles nos querem assim, as minhas mãos amarradas, cicatrizes bem abertas, a morte é bem certa. A quem eu devo me importar? A quem eu devo? A liberação da minha alma, os meus sonhos roubados, o meu corpo arrasado. Eles nos querem assim. Eles nos querem assim. Decência, a mais pura decência, é o que vou fazer, é o que vou fazer. os teus olhos banhar-se em sangue e o sol da tua alma estiver fora de si, longe de tudo, longe de mim mesmo, meu eu, meu corpo em fogo, como cósmica interior, lúcida, loucamente amor, rasgar o céu de som em som, sombra e luz, tirar o mundo cinza, pedir a cor e par com dor dos nossos corpos nus. Pérola Jenny, Pérola Jenny's Joplin, Pérola Jenny's Forever Jenny. E este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas semana que vem tem mais, não se preocupem. E como eu estou de aniversário, vou aproveitar para fazer um jabazinho meu aqui. Quem quiser contratar Patrícia Schack para shows, entre em contato através do telefone DDD 44 999499059 ou pelo meu direct no Instagram, @ Patrícia Schack, com SHAKI. É isso aí, eu também tenho um projeto de músicas covers voltado a um tributo às mulheres do rock no meu projeto chamado Notívaga. Também fazemos shows com banda e também pode me contratar para fazer acústico, voz e violão. Viu galera, quem tiver afim aí de contratar Patrícia Schack, é só manter contato.